segue se encontrando na cama, segue amando, o importante é se pegar. Quatro paredes e nós, fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente faz é diferente dos iguais. Nem namorado e nem ficante. A gente briga igual casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorado e nem ficante. Nem namorado e nem ficante. Na Interativa, Israel Rodolfo, Maiara e Maraíza. Interativa, faltando 4 para as 9. Tá na Interativa, tá bom demais. Interativa, tá todo mundo ligado. Alô, alô, Rose Oliveira. Rose Oliveira em Gurinhatã, também ligada comigo aqui nesse domingão. Grande abraço. Alô, Ivo Santana. Alô, Ivo Santana, em Canápolis, também ligado aqui na programação. Alô, Zé Aparecido, em Capinópolis, um abraço. Alô, Geraldo de Araporã. Vamos a mais participações, hein? Você participando comigo, 34997721013. Você faz aí a nossa programação. Alô, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Meu nome é Luiz Humberto, moro aqui no Carro de Leite. E pedindo uma música, oferecer para minha esposa, fazendo aniversário hoje, Juliana dos Santos, com cumprimento do filho dela, Marlo do Expedito do Santo, Frávia Cristina dos Santos. Aí desejar a todos feliz dia dos pais, tá? Apesar que é todo ano, Deus que tornou pai é pai, tá? Tenha um bom dia, desculpa pelas palavras aí, é meio ruim, tá? Ah, e manda uma música pra ela, fazendo um favor. Pode ser do Felipe Falcão, mesmo que seja sertaneja, tá? Obrigado. Valeu, meu amigo, um abraço. Obrigado aí pela audiência. Faltando agora 3 para as 9, é o Domingão da Interativa. O melhor da música sertaneja, a verdadeira música sertaneja. Você ouve aqui. Alô, Zé Antônio, bairro Canaã 1, aqui em Tuiutaba. Também ligado aí na programação, um grande abraço. Alô, Vilmar Martins em Santa Vitória, tá bem ligado comigo? Um grande abraço. Alô, Lucivana Helena, já já atendo você. Pessoal aí de Itumbiara, um abraço, né? Uma audiência muito grande aí em Goiás, aí, pessoal de Itumbiara. Alô, Rosângela Borges na 19, também ligado aqui na programação. Então, beleza, hein? Vamos de música, porque é de música que o povo gosta, hein? Alô, Rita Maria, Fazenda Barreirão, município de Ipiaçu. Então vou trazer essa aqui do Felipe Falcão. Essa música é muito bonita, um dos primeiros sucessos da dupla, né? Felipe Falcão na Interativa. Que pena. Lembranças me fazem chorar, quando relembro o momento que eu disse adeus a você. Mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também, porque seu ciúme impedia que continuássemos bem. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena tanto amor que eu tenho

Contabilidade é coisa séria. O escritório Águia Contábil, CRCMG 007002/O-5, presta serviços em planejamento tributário, abertura, alteração e baixa de empresas. Declaração de imposto de renda, pessoa física, jurídica e ITR. Consultoria e assessoria contábil, fiscal, trabalhista e muito mais. Conta com a equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Sob a responsabilidade de Carlos Otávio Franco, TCMG 02130/O-1 e Carlos Leonardo Franco, CRCMG 079-115/O-6, Avenida 19, 1235, Ituiutaba, Minas Gerais. Baixa economia, você compra e sai contente. O melhor supermercado Bahamas é diferente. Aqui no Bahamas tem várias ofertas, pode crer. Compromisso com você, chega mais aí pra ver. Economia tem, vem pro Bahamas, vem. Variedade tem, preço baixo também. É diferente, chega mais aí pra ver. Só o Bahamas tem montão de ofertas pra você. Toda qualidade pra te oferecer, sempre fazendo o melhor por você. Autopeças Mundial e Mundial Distribuidora. Autopeças Mundial faz parte da sua vida. É a sua autopeças preferida. É a sua autopeças preferida. Dividimos em até 12 vezes nos cartões e créditos. Autopeças Mundial e Mundial Distribuidora. O mundo em autopeças. Aqui você paga menos. Duas lojas no atacado e varejo. Autopeças Mundial, na Rua 26, número 563. E Mundial Distribuidora, na Rua 26, número 625. Telefones 34-3271-0130 ou 3261-0394. Para o Dia dos Pais ser mais feliz, tem que ter presente da Loja Doce. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos que vão arrancar um sorrisão do seu pai e deixá-lo feliz da vida. Temos canecas de time, copos, taças, almofadas, squeezes, embalagens, cestas, presentes personalizados e muito mais. Visite a Loja Doce na Rua 20, número 1055 Centro, ou chame no WhatsApp 34-4000-1550. Você sabia? Nos meses de maio a setembro, a baixa umidade e os ventos fortes aumentam o risco de incêndios. É hora de agir para proteger vidas, incluindo a sua. Em caso de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, número 193. E não esqueça, avise também a Polícia Militar da sua região, no número 190. Faça a sua parte para todos vivermos com mais segurança. Onde tem fogo, não tem nada. Previna, vigie, denuncie. Uma campanha BPBung Bioenergia. Esta é a Interativa FM. ZYC 863. Canal 267. Frequência modulada 101,3. Mais que uma rádio. Uma plataforma de conteúdos. Muito bem, agora 9:08, começando mais uma hora com você aqui na melhor do Brasil. De volta. A Interativa está apresentando Domingão da Interativa. É um feliz Dia dos Pais aí a todos os papais de Ituiutaba e toda a região, todos os nossos ouvintes aí. Um grande abraço, hein? Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia dos Pais. Lembrando sempre, encontro marcado todos os domingos a partir das 7 horas da manhã, aqui na melhor programação do seu rádio, Domingão da Interativa, a partir das 7 da manhã, o melhor da música sertaneja. Vamos aqui a mais participações no 34997721013, você participando comigo, hein? Alô, Zé Cachoeirinha, região Córrego Fundo, Campina Verde. Bom dia, meu amigo. Bom dia. É isso aí, manda aí parabéns para o Dia dos Pais, né? Para todos os papais que estiver ouvindo aí. E abaixa a agulha para nós, hein, meu amigo? Qualquer música você pôr aí, tá valendo para o Dia dos Pais. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço para todos os papais do Brasil. Valeu, meu amigo. Um abraço, Zé Cachoeirinha. Alô, Valdirene. Alô, Valdirene, Jardim Europa 2. ligada aí na programação. Grande abraço, alô, Rita Maria, Fazenda Barreirão, município de Ipiaçu. Alô, Vilmar Martins, em Santa Vitória. Alô, Rosa Oliveira, em Gurinhatã, ligado aí na programação. Ivo Santana, alô, Ivo Santana, em Canápolis. Vamos a mais participações aqui. Alô, Lucivana Helena, Lucivana Helena e Tumbiara, bom dia. Bom dia, meu amigo Edmilson Carlos, aqui é a Lucivana, né? Estou aqui ligadinha na programação da Interativa. E eu tô passando aqui, né, para deixar um feliz dia dos pais a todos os ouvintes da Interativa. Que todos tenham um domingo abençoado. Feliz dia dos pais a todos mesmo. Como se diz já, Zé, para não esquecer ninguém. E eu gostaria de ouvir aquela música. Eu gosto muito, eu acho muito bonita a letra, né? Daquela música do pai, aquele que... Ah, acho que é do Sérgio Reis, né? Que dez... Como é que é? 10 filhos... É um negócio assim, né? 10 filhos não cuida de um pai, um trem, é do Sérgio Reis, aquela música dos pais. Eu gostaria muito de ouvir, acho muito linda aquela música. Manda um alô aqui pra nós, tá? Eu, a Maria, o Jarrão, a Mariana, o Pedro, a Enália. Estamos aqui no Doce já, na lanchonete, trabalhando, né? Obrigado, meu amigo, fica com Deus. Valeu, meu amigo, um abraço, Lucivana Helena, todo mundo que tá aí ligado com a gente, um grande abraço, hein? Essa música é realmente muito bonita, né? Muito bonita, é uma das mais bonitas, né? É, filho adotivo, viu? Filho adotivo Sérgio Reis. Vou mandar agora esse modão, hein? Beleza? Pra todos os pais de Ituiutaba, região e do mundo. Feliz dia dos pais, hein? Então, beleza. Segue participando comigo. 34997721013. Até o meio-dia estaremos aqui levando a melhor programação do seu rádio Interativa 101,3. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. E um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Tá na Interativa, tá bom demais. Meu peito, lembranças de tudo que aconteceu. Em mais uma noite sozinho na cama, o quarto é tão grande, a solidão me bateu. Tento passar o meu tempo assistindo a novela na televisão. Tentei ler um livro que fala de guerra, mas nada que faço me chama a atenção. Esse amor que é mais forte que as brigas da gente. Ei, não tenha vergonha do amor, e arranque do peito a tristeza da noite e do dia que você me de guerra, mas nada que faço me chama atenção. Vem que eu te espero, entra pela porta da frente. Não deixe que o medo acorrente esse amor que é mais forte que as brigas da gente. Vem, não tenha vergonha do amor, e arranque do você me deixou. Vem, não tenha vergonha do amor, e arranque do peito a tristeza da noite e do dia que você me deixou. Aí o Bruno e Marrone na Interativa, essa música é boa demais, hein? Pela porta da frente, antes o Sérgio Reis, filho adotivo. Interativa 919. Tá na Interativa, tá bom demais. Interativa, tá todo mundo ligado. Agora 919, já outra música muito bonita aqui. Que fala de pai, né? Já eu mando pra vocês aí, tá bom? Beleza? Alô Wender, Fazenda São José em Campina Verde, um abraço. Alô Valdirene, Jardim Europa, pedindo aqui uma música com Zezé de Camargo e Luciano, já eu mando pra você, tá bom? Beleza? Alô Cristina Pimentel e Tumbiara, bom dia Edmilson, aqui é a Cristina de Tumbiara, Goiás, gostaria de ouvir a música Terra Tombada com Chitãozinho Chororó. Ofereço a todos os pais e a todos que gostarem dessa música. Um ótimo domingo a todos. Tá na Interativa, tá bom demais. Beleza, um abraço. Cristina Pimentel, já manda esse modão aí, que essa música é boa demais, hein? Alô, pessoal aí de Tumbiara, é audiência total da Interativa, hein? Um abraço. Alô, Rita Maria, Fazenda Barreirão, município de Ipiaçu. Alô, Vilmar Martins em Santa Vitória. Alô, Zé Aparecido em Capinópolis. Um abraço também. Vamos aqui a mais participações, hein? Agora 920-34-997-7213. Você participando comigo. Alô, Geraldo. Alô, Geraldo de Araporã. Bom dia. Alô, Edmilson. Edmilson, aqui é o Geraldo de Araporã. Um bom domingão para todos, todos os pais do Brasil aí, para você aí da rádio também. Fez tudo de bom para nós, né? Tchau, obrigado. Valeu, meu amigo. Um abraço, Geraldo de Araporã. Trazer aqui essa música é muito bonita, viu? Ela tem a participação aí do grande comunicador Eli Correia, né? Eu acho uma referência do rádio, um grande locutor, um grande comunicador, o Eli Correia, radialista, né? Lá em São Paulo, ele participou aí dessa música, né? Muito bonita, com João Paulo e Daniel. É uma música bem antiga mesmo, né? Uma dupla bem antiga mesmo. Gravou aí primeiramente essa música, né? Na original, mas nós vamos ouvir com o João Paulo e Daniel, Coro de Boi. Coro de Boi, essa música muito bonita, uma letra muito bonita, né? E tem a participação aí do Eli Correia, beleza? 921, tá na interativa? Tá bom demais. Conheço um velho ditado que é do tempo do sagaz. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso da idade, não podendo mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. Mas o rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você mande o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com um velhinho foi falar: para, senhor, se mudar. Meu pai, eu vim lhe pedir, hoje da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que acabei de curtir, pra lhe servir de agasalho por onde o senhor dormir. Ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Aconteça na gente. de couro, vou dar pro Senhor levar. Aí é modão, hein? Música linda, hein? Música muito bonita essa aí, o João Paulo e Daniel, Couro de Boi. Interativa 925. Deixa eu mandar aqui um abraço pra Lucivana Helena, pediu essa música muito bonita, né? Lucivana Helena de Tumbiara, bairro Vila Vitória, um abraço. É, alô Nelson, é, mora aí na Vila Vitória, né? O Nelson também ligado aí na Interativa, a Lucivana mandando aquele abraço, desejando um ótimo domingo. Alô Nelson, também aí em Itumbiara, um abraço. Alô Simone Vidigal, bairro Junqueira, já já eu atendo você também, viu? Obrigado aí pela audiência. É, deixa eu ver quem pediu aqui essa música. É, Terra Tombada, né? Com Chitãozinho Chororó. É a Cristina Pimentel, né? Cristina Pimentel, lá de Itumbiara, também ligada aqui na programação. Vou mandar agora esse modão, hein? Beleza? 9:26 na Interativa. Chitãozinho e Chororó.